Residente tá na rua, adivinha o que ele quer? O que ele quer? Inocente, entra um jovem arrependido, sai um homem delinquente, disposto a mudar, querendo começar de novo, do zero passo a passo pra sair desse poço, mas me deparo de frente com a tal sociedade, que trata ex-presidiário como um câncer mal curado, sou reincidente, discriminado desde o berço, quando eu tô com ferro na mão, obtenho seu respeito, sempre fui corre certo, crime nunca quis entrar, mas na quebrada onde cresci, era morrer ou era matar. Na triste estatística, já tô no topo da lista. Mas sai, já volta pra cadeia sem perspectiva. Emprego velho não é tão fácil como se imagina. Principalmente quando puxa, nada custa na polícia. Residente tá na rua, movida à loucura. É só pride, esbarradão na noite escura. No giroflex dos polícias, circuito vaza. Me pegam hoje, mas amanhã tô de volta. Gera comentário.